Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Outros Caminhos, que é transmitido no canal 1 às sextas pelas 14 horas e na Serra Mar Web Rádio aos sábados às 19. Depois de algum tempo de ausência, estamos de regresso para mais uma edição deste espaço radiofónico, que hoje vai ser muito especial. Aliás, só assim poderia ser para iniciarmos corretamente o regresso às emissões regulares deste programa, também no canal 1 da Antena Web. Não foi só a Serra Mar que esteve de férias, digamos assim, foi também a própria Antena Web que esteve com os seus, por um lado, contratempos técnicos, por outro, problemas de saúde da minha parte, enfim, um misto de coisas, mas já estão resolvidas. Vamos trazer hoje uma emissão que será toda ela muito especial e vou explicar porquê. Porque vai trazer poucas obras, mas são realmente verdadeiras obras. Não são apenas músicas, ou se quiserem, são músicas bastante grandes, mas na sua maioria, aliás, não é na sua maioria, são todas elas músicas que, enfim, que são realmente autênticas obras de arte. É música no sentido não comercial do termo, mas tem também outra particularidade. Nós conhecemos essa noção de música não comercial, mas das duas uma, ou pequena ou clássica. Aqui nem é nem pequena nem clássica, ou não obrigatoriamente clássica. Há aqui uma que é mais pro clássica, enfim, e daí nem tanto, mas pronto, são músicas que realmente, enfim, são mais do que músicas, são autênticas obras, são autênticas obras sonoras, não necessariamente eletrónicas, mas são realmente obras sonoras. E nós vamos aqui ficar já com uma de Kraftwerk, que é um nome, enfim, que destoa no sentido positivo do termo, porque é um nome que sobressai com respeito à música. Kraftwerk, um nome incontornável, e que nos vai trazer aqui o Autobahn. Pois é, vamos conhecer este Autobahn, uma obra que tem 22 minutos e que, portanto, durante este tempo não vou estar presente aqui, mas estarei, de certa parte. E vou falar também um bocadinho sobre esta obra, vamos ouvi-la juntos, vou deixar que a ouçam e depois partilho convosco algumas das minhas passagens preferidas. Vamos então à música, ou à obra, neste caso, Abrindo Outros Caminhos, vamos de Autobahn, por esta edição fora. Autobahn. schalten wir das Radio an. Aus dem Lautsprecher klingt es dann. De regresso, ouvintes, depois desta obra do Kraftwerk, um nome incontornável, como já disse, aqui também no mundo da música eletrónica. Podia não ser, mas neste caso até é, o que não quer dizer que seja assim com todas as peças que vamos aqui ouvir, aliás, com a próxima música que se segue é um bom exemplo do precisamente contrário. Desta obra, eu confesso que há uma parte que me entusiasma, que me chama a atenção em particular. A passagem do minuto 8 para o minuto 11, mais coisa, menos coisa, mais segundos, menos segundos. A verdade é que esta parte em que há a simulação eletrónica dos automóveis que vão passando e da buzina, né, do autobahn, é muito interessante, sem dúvida. E toda a passagem, eu gosto desta passagem calma, sem preocupações, sem tempos. A passagem de um cenário para o outro, reparem que o autobahn, eu vou chamando de autocarro, enfim, o autobahn está a efetuar o seu trajeto, passa por momentos de maior trânsito, passa por momentos de maior fluidez, e isso nota-se quando a melodia realmente muda para algo mais harmonioso. Não deixa de ser interessante esta viagem de autobahn. Agora vamos ouvir os Pink Floyd. Ora, cá está um nome que nada tem a ver com música eletrónica. Pink Floyd, Echoes. Eles vão-nos trazer precisamente esta obra na íntegra, uma obra que ronda os 16 minutos e que nós vamos conferi-la também nesta edição do nosso programa Outros Caminhos. Aliás, com ela que vamos seguir já agora, escutando então este momento musical, aliás, dos Pink Floyd. Poucas apresentações são necessárias, é um nome inconfundível este nome de grupo, este grupo que existiu e que, sem dúvida, marcou a música à escala mundial. Vamos ouvi-los então, os Pink Floyd com Echoes. Thank you.

dreaming in on sunlight wings, a million bright ambassadors of morning. No one sings me lullabies, and no one makes me close my eyes. So I throw the windows wide, call to you across the sky. E aqui estamos novamente, depois desta música, desta obra dos Pink Floyd, Echoes, que aliás ela é conhecida, só que numa versão bastante mais pequena, com 6 minutos e tal. Ainda assim, é grande para aquilo que é habitual, não? Os Pink Floyd com este Echo. Agora vamos seguindo com mais música e trago-vos para ouvir Platinum Suite, a música de Michael Field, mais um nome também incontornável. Presentes entre a música clássica e a música comercial, como o Moonlight Shadows, por exemplo, que foi um dos temas que venderam, ou Go to France também é um dos temas que é bem conhecido, mas não, esta é o Tubular Bells, que é um exemplo de obra que não é comercial, mas é conhecida. E esta Platinum Suite, para os que estão dentro da área, conhecem certamente, porque é um dos grandes temas do Michael Field. Nós vamos aqui ouvir então precisamente esta música, vamos ouvir então precisamente esta obra, que rondará, creio eu, os 8 minutos, algo por aí. Vamos conferi-la e depois eu também vou falar convosco sobre algumas das partes que mais me entusiasmam, para além do princípio, que desde logo é chamativo, assim como acontecia no Autobahn. Quero falar sobre algumas coisas que gosto especialmente nesta obra. Para já, deixo então com este princípio e todo o desenrolar da obra tranquilamente, de Michael Field. Intitula-se Platinum Suite. Thank you. É por obras como esta que eu não falo especificamente sobre pormenores antes que os ouvintes a possam escutar. Michael Field com Platinum Suite. Esta obra é de grande categoria por vários motivos. Vamos por partes, três pontos fulcrais, na minha opinião, quanto a esta obra e que partilho convosco. Primeiro, a transição, que é perfeita entre instrumentos e entre instrumentos e ritmos. É certo que há, como os ouvintes irão notar, aliás, como os ouvintes já notaram, há no sintetizador corte para que, enfim, não sei, mas há um corte no sintetizador. Isso de facto acontece, será algo muito ligeiro, mas acontece, mas não acontece com os outros instrumentos. Pelo menos, se acontece, não se nota. A guitarra, o outro instrumento, que é um sintetizador magnético, portanto ele é com base no magnetismo que gera o vibratório do som e também que automaticamente, ou seja, a intensidade do som e o vibratório do som, o vibrato do som, assim está correto. Bom, a verdade é que, e eu acho que quanto a isso não há grande discussão, estes dois instrumentos, o sintetizador magnético e a guitarra, estão em sintonia perfeita. E há uma coisa que eu gosto muito, transição do segundo para o terceiro ritmo, deste segundo, neste caso, do primeiro para o segundo ritmo, do segundo para o terceiro acompanhamento, aos 6 minutos, essencialmente, algo por aí, se eu creio que é realmente fantástica, porque aí muda bastante o ritmo, e aliás volta a mudar depois, e realmente a obra está muito bem conseguida, a guitarra acompanha de uma forma muito singular. Enfim, não esperaríamos menos de Michael Field, de todas as formas há que ressalvar, há que continuar a elogiar a qualidade destas obras, porque realmente é isso que acontece com respeito a estas composições. Elas são realmente de valorizar, são realmente de ter em conta, e eis então um exemplo disso mesmo, esta sonoridade única de Michael Field e neste caso de Platinum Suite. Vamos agora para um curto intervalo, curto mesmo, e volto já para a segunda parte do programa Outros Caminhos. Até já! Num meio tão vasto como é o da música, há artistas que não conseguem carreiras tão longas ou visíveis como os grandes nomes. João Pedro Almeida apresenta-lhe Ilustres Desconhecidos, um programa com enfoque nestes projetos menos conhecidos, mas que fazem parte da história da música. Ilustres Desconhecidos, todas as terças, às 9 da noite, no Canal 1. A história da música está repleta de artistas, temas e festivais. O maior deles é a Eurovisão da Canção e tem um espaço reservado na sua rádio. Todas as semanas, Carlos Bonaparte conta-lhe histórias da Eurovisão. Às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Opa, mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dá um gás aí no seu volume. Forró da melhor. Aos domingos, às 4 da tarde, com Hermes Dias, no Canal 1. E estamos de volta, caros ouvintes, depois deste curtíssimo intervalo, já de regresso para mais uma parte do programa Outros Caminhos. Agora vou trazer até si, estimado ouvinte, nem mais nem menos do que Porcupine Tree. A música chama-se Anesthetize. Esta música, Porcupine Tree, é um nome já bastante conhecido. está mais associado ao rock, ao alternativo também, ao indie, enfim, são géneros todos eles muito similares quando se quer. E o que nós vamos aqui ouvir precisamente é uma obra que, como já disse, chama-se Anesthetize, e é uma obra também uma obra bastante grande, tem, dá para os 18 minutos por coisa, muitas coisas. É, enfim, é bem ao género de Porcupine Tree, ou seja, sem grandes delimitações. Enfim, quem conhece o grupo sabe a que é que me refiro. Eles não se regem por um estilo. Aliás, eu próprio, quando apresentei os Porcupine Tree, falei precisamente de rock alternativo, indie, por aí, enfim. E a verdade é que, com efeitos, portanto, os, com efeitos, Porcupine Tree tiveram esta composição muito, muito bem conseguida. Eu estou a tentar não falar também sobre ela, porque é mais uma das que gosto bastante, e por isso mesmo vou partilhar consigo então esta mesma música, esta mesma obra, vou chamar assim. Porque é de facto uma obra bastante grande, ao mesmo tempo é uma obra que não tem, digamos que é quase que uma obra sem fins lucrativos, porque isto não tem salvo para apreciação, não é algo comercial, efetivamente. Mas os Porcupine Tree fizeram então esta composição de seu nome Anesthetize, como eu já disse no princípio desta intervenção. Vamos ouvi-la, escutemos-la então a partir de agora. Thank you. I was counting up the waves, and I followed the short life. As they broke on the shoreline, I could see you, but I couldn't hear you. Para quem está num sábado à tarde, ou num sábado à noite, ou num, sei lá, numa noite de sexta para sábado, não quer que seja, no final de noite, esta música consegue ser extraordinária por isso mesmo. Ela consegue, com uma certa e determinada facilidade, levar-nos para este campo, vamos chamar assim. É, sem dúvida, uma música que consegue muito bem transportar-nos para onde idealiza. E é, acima de tudo, uma obra que tem esse objetivo, transportar-nos. Não é rock explicitamente, não é indie nem é alternativo explicitamente, vai alternando. A parte inicial mais parece das músicas alternativas, ou seja, atenção, o alternativo muitas vezes confunde-se o alternativo com um género, e não necessariamente. Agora, a verdade é que há muitas bandas alternativas que, não apenas iniciando, mas também prosseguindo, seguiam por estas batidas, por esta orquestração, por este eco. E os Porcupine Tree, enfim, também tiveram esta preocupação, vou chamar assim. Eu estava aqui a ver se conseguia dizer ao estimado ouvinte de quando é que era esta música, que era uma informação que eu inicialmente nem tinha aqui para lhe dar, mas estava aqui a ver se conseguia encontrar precisamente essa informação. Parece que não vou ser bem sucedido, porque com efeito não estou a encontrar agora essa informação. O que é certo é que os Porcupine Tree fizeram então esta melodia, vamos dizer assim, não é? Fizeram esta melodia e, sem dúvida, foram bem sucedidos, pelo menos no seu objetivo. E eu estava aqui a tentar. Ah, não tenho de facto essa informação. Por muito que eu quisesse, não tinha aqui essa informação. Por muito que idealize, não a tenho. Pronto, não a tenho de facto comigo. Adorei tê-la, mas não tenho. Bom, vamos então passar às próximas obras. E digo próximas porque vão ser duas. Vão ser duas composições, não apenas uma. E vamos então ao nome da primeira obra, que neste caso se chama Superman for Massenet. E Superman for Massenet é uma obra também muito interessante. É a obra que nós ficamos aqui a ouvir, e ao mesmo tempo que falo consigo estou a tentar encontrar. Aqui está, ok. Então antes de passar para a Laurie Anderson, vou dizer que a música dos Porcupine Tree era 2007. Laurie Anderson vai-nos trazer esta música que já disse, o Superman for Massenet. Digamos que esta obra, enfim, é mais pequena, mas também é mais minimalista, não é? E começa com uma voz feminina e pontualmente Linda Anderson, aliás, Linda Lauren Anderson, vai pontuando a sua presença cada vez mais, como é lógico. É um bocado como começa o Autobahn, tem algumas semelhanças nesse sentido, mas aqui será ainda assim diferente, com um ritmo diferente, com uma voz diferente, com um conceito diferente. A música ou a composição sonora de Lauren Anderson, eu estou para trocar o nome a Lauren Anderson. Ou seja, a composição sonora de Lauren Anderson tem também objetivos mais simples. É uma viagem, quase que poderia dizer, pelo meio da chuva. E não é pelo tempo que está por estes dias. É mesmo porque efetivamente está. Como é que eu posso dizer? É um bocadinho para esse ponto que me transporta. Ou isso, ou um caminho de terra batida, ou o que seja, sei lá, não sei. O que lhe posso dizer é que realmente esta música de Laurie Anderson é um exemplo. Vamos também ficar com os Supertramp, música Full Overture, e é algo que não é muito habitual nos registros dos Supertramp. De todas as formas, vale a pena conferir. Esta obra é um bocadinho maior, ou tem 8 minutos, ou tem 10 minutos. Já agora posso dizer, porque à conta de conseguir a informação dos Porcupine Tree, consegui também a informação com respeito aos Supertramp. Esta música do Fool's Overture é de 1977, portanto também sabemos que não é aqui o registro mais habitual, e, enfim, não nem poderia ser, não é? Bom, vamos ficar então com estes dois momentos radiofónicos, estas duas músicas, e eu volto, ou estas duas composições sonoras, e eu volto daqui a pouco para as despedidas. Até já! Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you. Your automatic arms, your electronic arms, in your arms. so hold me, mama, in your long arms. Your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms. On the seas and oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Thank you. sleepy. The boat's put out to sea. Born on the wings of time. It seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cry. The island's sinking, let's take to the sky. Everyone was laughing up until the day he died. Although the wound went deep, still he's calling us out of our sleep. My friends, we're not alone. Silence to lead us all home. So you tell me that you find it hard to grow. Well, I know, I know, I know. You tell me that you've many seeds to sow. Well, I know, I know, I know. We'll be right back. Ora, cá estamos depois da música Full Overture dos Supertramp, mas eu fiquei mais fixado na música de Lauren Anderson. Gosto mais, confesso que gosto mais. Bom, o nosso programa chega ao final, vamos ficar com mais uma obra. Desta vez é uma obra mais conhecida e portanto dispensa apresentações, mas é uma obra que apesar de tudo aqui está na sua versão completa. A música chama-se In a Garra da Vida. Esta música é dos Iron Butterfly e é uma das músicas mais conhecidas do género rock dos anos 70, 80, enfim, por aí. E eu já agora tenho, enquanto falo consigo, vou confirmando, porque agora consegui ter esta informação toda completa. Precisamente vou confirmando, enfim, a data desta música. A seu tempo vou conseguir esta informação. Mas diziam então que o que temos aqui é sem dúvida uma mais uma grande obra naquela altura, anos 70, anos 80, pronto, será por aí. Eu ainda não consigo encontrar a informação com respeito à data, esperemos que sim, esperemos que encontre rápido. Está efetivamente um bocadinho difícil, mas vamos lá esperar que seja possível. De todas formas, quero agradecer pela sua presença, quero contar consigo para a próxima semana e também lhe quero dizer que a música de Iron Butterfly é de 1968, nem 70 nem 80, mas sem dúvida, sim, é perto de 70, é uma música, é uma composição sonora realmente dos anos 70. 80 nem tanto seria, mas eu estava aqui a pensar mais nas sonoridades dos The Doors, que é muito por aqui que os Iron Butterfly se focaram também, digo eu. Dizem então que vamos ficar por aqui. O Outros Caminhos regressa na próxima semana. Eu desejo a continuação de um bom fim de semana na companhia desta estação, do Canal 1 ou da Serra Mar Web Rádio. E enfim, fico por aí porque ainda há mais para ouvir na sua estação. Um forte abraço. Eu sou o Carlos Bonaparte e com muito prazer estive consigo aqui no Outros Caminhos. Volto de hoje a uma semana. Fique bem e para fechar então, Iron Butterfly com In a Garra da Vida. Até para a semana! Don't you know that I'm loving you? In a garden of a vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Well, I've got a lot of freedom on it. Don't you know that I'm loving you? And I've got a lot of freedom, baby. Don't you know that I'm